Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. palco comer, do palco comer, do palco comer. Ronca, ronca. I'm still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today, visit the Strokes. Aí ao fundo, certamente um dos casais mais explosivos da música planetária. Ike and Tina Turner. Tomara que o Capitão Pimenteira esteja ouvindo o ronquinho logo no seu início. Conhece o Capitão Pimenteira, JB? Ainda não. É, vou te apresentar ao longo do ronquinho de hoje. Então, JB, como que a nossa torcida participa do Jumboteco, meu amigo? Molezinha, oifm.com.br, clica no Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro e fala com a gente. Chove em Salvador, não? Rapaz... ainda não. Mas por aqui vai chover muita promoção, atividade, promoção de montão no Ronca Ronca de hoje. Vamos colocar no ar a tão esperada promoção com CD duplo e DVD, Kind of Blue, de Miles Davis. Promoção para a Festa Macula, para Scata Lights do Circo Voador, para seletores de frequência no Estúdio SP em São Paulo. Quer um pouquinho de gripe, JB? Rapaz, não tô querendo não. Como é que você resolveu o problema da picadura de abelha que tu teve semana passada? Cama, muita cama. Ah, é bom, é? É. Hein, Juju? Ronca, ronca. Enfim. Ronca, ronca. Alô, alô, rapaziada, aqui quem tá falando é o Marcos de Castro. E aí, Malval, Maurício Valadares, aí, eu também tô ligado em você, hein, rapaz. Tô aqui mais uma vez contigo no Ronca Ronca. Aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Na cantiga seguinte, o grupo vai pra missa, que é um jeito de dizer que vai pra luta. Os batedores que correm na frente do bando vigiando o caminho são dois cães amestrados, Sereno e Gigante, cujo faro denuncia de longe a aproximação da polícia, ou seja, na linguagem dos bandoleiros, a presença dos macacos. Ia pra missa, ia chorando, e a polícia vinha atrás me acalentando. Mas deixa disto, deixa de brincadeira, mas a polícia vem tomar uma carreira. Ronca, ronca. Ia pra missa, ia chorando, e a polícia vinha atrás acalentando. Pois deixa disso, deixa de brincadeira, mas a polícia vem tomar uma carreira. Pois deixa disso, deixa de brincadeira, mas a polícia vem tomar uma carreira. Ia pra missa, ia chorando, e a polícia vinha atrás acalentando. Pois deixa disso, deixa de brincadeira, mas a polícia vem tomar uma carreira. Pois deixa disso, deixa de brincadeira, mas a polícia vem tomar uma carreira. Música. florestas, mas de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte. JB, tá preparado pra gente mandar a tormenta de promoção? Vamos nessa. Nesse intervalo? Vamos nessa. Au. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 2 de junho de 2009. Estamos ao vivo. E aí ao fundo, Miles Davis. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje você encontra amanhã em oifm.com.br. Essa é a edição comemorativa de 50 anos desse clássico da música planetária, Kind of Blue. Um CD duplo que vem com DVD contando a história da criação dessa obra de arte. Nós temos 10 exemplares dessa edição de luxo para colocar na roda em duas versões do programa. A de hoje e a de terça-feira que vem, dia 9. Hoje nós vamos fazer uma pergunta e na terça-feira que vem uma outra pergunta. E no programa do dia 16 nós vamos cantar aqui os 10 Felizardos. Explicadinho, Júlio? Tranquilo? Então a perguntinha de hoje, formatada pela curadoria e pela co-curadoria de perguntinhas da UFM, é: levando em conta a importância de Miles Davis para a música americana, sobretudo, qual seria o artista brasileiro com esta mesma referência? Qual o nome da música brasileira? Qual o instrumentista brasileiro que tem aqui nas fronteiras do Brasa a mesma importância que Miles Davis teve lá? Hein, JB? Foi bem? Foi bem a pergunta? Excelente. Para onde a nossa audiência pode começar a responder? Vamos lá. O caminho tradicional: oifm.com.br, clica no Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro, fala que quer participar da promoção e manda a resposta. Yeah. Hoje é o primeiro capítulo e terça-feira que vem o segundo. E dia 16 a gente canta os 10 Felizardos. E afinal, JB, chove em Salvador, não? Rapaz, a nossa correspondente ainda não entrou aqui. Ih, Vanessa ali sumidinha pra Dedé, né? Estamos no aguardo. E por favor, JB, aquela paradinha que a gente afinou antes. Só participe das promoções através desse e-mail que o Júlio acabou de dizer. Esse é o e-mail de participação pro programa ao vivo. Coisa impressionante, não é mesmo? Qual instrumentista da música brasileira que tem a mesma referência que Miles Davis teve lá, nos States? Ronca, ronca. Ronca, ronca. Mezi men pensio, mezi mezi men pensie kwa. Mezi mezi, easy mezi men pensio, mezi mezi men pensie kwa. Azi, oh yeah, wudao, oh nia na boku wo. Mezio, munia mezi men pensie bo, mezi mezi men pensie kwa. Aza oye wano deo Onya ana boku wo Mezi mezi Izi mezi Mempensie o Mezi mezi mempensie kura Mezi men pensio, mezi mezi men pensie kura. Mezi mezi, oye, mezi men pensio, mezi mezi men pensie kura. Azi oye wano deo, onia ana boku wo. Mezo dafu mezi men pensio, mezi mezi. Men pensi pra Oi FM. Nai baba tironga ni gomba muno. Eta seko mwana. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. É, por falar nisso, tá difícil, JB, o contato com o Kenya, né? É, rapaz. Nandão não dá um sinal de vida há muito tempo. Preocupação reina na UFM, em todas as praças, inclusive. E esse negócio da Vandete, a sobrinha do Obama, preocupa mais ainda, né? Porque ele disse que já tinha green card, já tava indo pra Nova York, tá lembrado? Hein? Ah, tu tá rindo, né? E teve um outro que disse aqui por e-mail que a Vandete, na realidade, é uma pirata somali. Que a ação, a logística dessa turma é exatamente essa, pegar a brazucada, inocente, crente que tá abafando, né? Boa! Nandão, vai chegar... Tu viu o cartão que ele fez, né? Como é que era? Radio Showman, né? Cantando no andão Radio Showman no Quênia. Aí ao fundo a lenda E.T. Mensah. Soon it will be all Africa, the achievement of a greatest Ghana, Guinea, Mali. E é bom essa rapaziada estar ao fundo, porque nós vamos anunciar, tirando a promoção do Miles, que vale direto. Terça-feira que vem a gente volta a mais uma rodada. As três que nós vamos colocar nas mãos da nossa torcida a partir de agora, todas elas, os artistas envolvidos, as ações envolvidas, têm a ver com esse som. Se não fosse essa turma aqui, não existiria a turma que a gente vai falar a seguir. Não existiria os Catalites, uma das formas da música jamaicana, e não existiria nosso queridíssimo Bernardo Benegão, que junto com o seletor de frequência se apresenta no estúdio SP sábado. E não existiria a Festa Macula, 100% música africana, que acontece sábado no Cine Glória, no Rio de Janeiro, que fez a gentileza, JB, de nos convidar para fazer uma gracinha. Então Ronca Ronca estará junto com a turma original da Macula, os DJs da Macula, para criar a desorientação lá no Cine Glória. Então nós temos essas três promoções a partir de agora para colocar na roda. Oi FM. Ronca, ronca. Tem as datas todas aí, JB? Tudo na mão. Então, a Macula, a festa, 100% música africana, acontece sábado, dia 6 de junho, no Cine Glória, como eu já disse. Nós temos 6 ingressos duplos para a festa. O show do Bernardo Benegão no estúdio SP, com a rapaziada holandesa, JB, que está envolvida com o pessoal aqui do Brasil. Tem mais informações aí, né, JB? Rapaz, eu fiquei sabendo que é a sonzeira de primeira, a hip-hopzão, com Alexandre Baza, que produziu o disco do Black Alien, que é o discaço, acompanhado por MCs holandeses. É muita pressão no turbo. Segundo meu inglês, é All Bangas. É isso aí, é isso aí. Confere? É, nosso inglês aprendido em Angola, né? Então essa rapaziada abre o show dos seletores de frequência no estúdio SP. Nós temos 5 ingressos duplos para os seletores do estúdio SP sábado, também dia 6. E sexta-feira no Circulador, no Rio de Janeiro, finalmente os Catalites, como eu disse, a forma da música jamaicana, se apresenta. Então nós temos 2 ingressos duplos para os Catalites sexta-feira no Circulador. Nós temos 5 ingressos duplos para seletores sábado, dia 6, no estúdio SP. E nós temos 5 ingressos duplos para Macula, 6 duplos para Macula, sábado, dia 6 de junho, Cine Glória, com participação do Ronquinha, fazendo gracinha ali na música. Então, basta responder para o e-mail que o JB vai dizer: eu quero ir a Macula, eu quero ir ao seletor junto do SP, ou então eu quero os Catalites no Circulador. E mandar para onde, JB? Molezinha, oifm.com.br, selecionar Fale Conosco, e lá embaixo, marca Rio de Janeiro. Agora, Maurício, é importante lembrar... Isso, é importante. É importante lembrar que a galera que quiser participar tem que botar nome e sobrenome. Isso. Certo? E um e-mail válido, né? Não vale inventar um e-mail. E pode colocar um telefone também, que facilita. Muito, né? Não? Dois ingressos duplos para esse Catalite, sexta-feira no circo. Cinco duplos seletores de estúdio SP, em São Paulo. E 6 duplos para a festa Macula, 100% música africana, sábado no Cine Glória, dia 6 de junho. Tranquilo? Escorreu bem? Lembrando que Cine Glória e Circo Voador são no Rio de Janeiro, né? É, verdade. Ronca, ronca. Oi, FM. JB, já que a gente está no momento falação, eu recebi, a gente recebeu terça-feira passada um e-mail espetacular que bizonhamente nós deixamos escapar e não comentamos. Eu coloquei hoje no Tico Tico, no site do Ronca Ronca, da Rony, ou do Rony, que mandou uma imagem absolutamente monumental sobre o programa e sobre a audiência e sobre esse entorno no qual o João Boteco vai se afinando. O que a Rony ou o Rony disse, JB? Rapaz, ela ou ele isso. Disse que sempre ouve o programa voltando da faculdade e nunca entendeu potocas do programa. E toda vez que ele escuta o programa, ele ou ela, vem na cabeça dele dois cegos num duelo de bengalas acertando os espectadores. Apesar disso, ele adora o programa. E tá recomendando o Ronca pros alunos. Um abraço pro Maurício e pro Nandão. É, e disse é que aguardando loucamente a volta do Nandão do Quênia. Então, nós tentamos entrar em contato com o cidadão. E ele ainda não respondeu para saber exatamente a aula de que ele dá, de onde ele mandou essa mensagem. A Rony ou o Rony. Exatamente por ele não entender Paul Newman, que acontece aqui, é que ele gosta. E imagina os dois ceguinhos de bengala soltando bengalada na audiência. É muita loucura, né? Como espetacular também foi outro e-mail do Gilmar de Santos, que mandou uma mensagem essa semana dizendo que é aniversário da namorada dele amanhã. E eles estão loucamente colados na UFM ouvindo Ronca Ronca. E a namorada fez uma tatuagem. Olha, Odilto, presta atenção na história, maluco. É quase um filme de longa-metragem. Os caras são ouvintes do programa. Casalzinho de pombinhos, que nem Ike and Tina Turner. It blows. Ah, igual ao Ike and Tina, não, pelo amor de Deus. Mas enfim, são dois pombinhos que ouvem regularmente o Ronquinha. E amanhã é aniversário da Fofa, que fez uma tatuagem para comemorar o evento. E o cidadão quer ouvir exatamente essa música. É muita pressão. Meu Deus do céu. ronca, ronca. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Au. JB, eu gostaria muito de receber as imagens desse exato instante em Santos, na casa do Gilmar, junto com a menina que fez uma tatuagem em comemoração ao aniversário dela, ela faz aniversário amanhã, ouvindo Rory Gallagher, Tattooed Lady. Tem noção, não? Ô, JB, por que que o Rory Gallagher morreu tão cedo, cara? Rapaz, não faço a menor ideia. Tanta gente na fila podia ter ido antes, né? É verdade. Puta que pariu. Um dos maiores guitarristas de todos os tempos, um dos menos lembrados como tal, uma lenda, um cara gente fina pra caramba, puta que pariu, cidadão de Dublin, Calbuc, nosso amigo jornalista, esteve em Dublin uns anos atrás e diz que perto de um pub que o Rory Gallagher frequentava, tem a marca, sabe esse negócio de crime que a polícia vai faz o contorno do corpo do caboclo deitado? Tem o contorno do corpo do Rory Gallagher na calçada, porque ele enchia os cornos de Guinness e caía no mesmo lugar, e ficava ali. Não diria uma atração turística de Dublin, mas marcou muito o local. Tá lá o corpinho dele. Rest in peace. Tormenta de promoções, Miles Davis, seletores de frequência, Scatter Lights e macula a festa, 100% música africana. Primeira etapa de Miles Davis, mande pra gente qual seria ou qual é a referência como instrumentista em termos de importância no Brasa, similar a Miles Davis nos Estados Unidos. Qual seria o músico brasileiro similar a ele? Porra, aqui são 10 edições comemorativas aos 50 anos de Kind of Blue, obra-prima de Miles, CD duplo e DVD. Hoje é a primeira rodada, terça-feira a segunda, e no dia 16 nós vamos cantar os 10 Felizardos. Manda pra onde a participação, JB? Molezinha, oifm.com.br, seleciona Fale Conosco, Rio de Janeiro. Preenche tudinho bonitinho e fala com a gente. Nada de Nandão no Quênia? Eita, bodega. Como é que tá a efervescência aí da participação? Escorrendo bem? Rapaz, escorrendo legal. Muita gente participando das promoções. Falando em Dublin, né? Teve gente pedindo YouTube. O João de Deus, direto de Natal. Ó. Rapaz, é muita participação. Nandão, tá funcionando aí? Ronca, ronca. Macumba. Pode botar meu nome na boca do chato! Pode botar a galinha preta na encruzilhada! Ronca, ronca! Quanto ódio no coração! Põe de novo esse desorientado aí, Jiu-Jiu, por favor. Contra você não há macumba! Pode botar meu nome na boca do chato! Pode botar a galinha preta na encruzilhada! Relação completa das músicas de hoje do Ronca Ronca, amanhã em oiofm.com.br. Agradecer ao pessoal do Rabotnik por ter montado uma recepção ao Damo Suzuki quarta-feira passada, na Toca do Bandido, estúdio do Tom Capone. Espetacular, realmente. Ele, o samurai, como bem chamou o Selvagem, deve ter levado do Rio de Janeiro, do Brasil, das cidades por onde ele passou, lembranças realmente inesquecíveis. Terça-feira que vem a gente mostra aqui a gravação exclusiva para o Ronca Ronca do Rabotnik junto ao Damo Suzuki. A rapaziada tá trabalhando, editando o som, enfim, chegando ao melhor resultado possível dessa gravação que aconteceu de forma maravilhosa quarta-feira passada. Lembrando, a gente já vai para Bolívia, né, Jiu-Jiu? 3 minutinhos para Bolívia. Nós temos 5 duplos para show seletores de frequência com Bernardo Benegão, nosso ídolo. No estúdio SP, sábado, dia 6. Temos 2 duplos para Scatalite, sexta-feira, agora dia 5, no Circo Voador. E temos 6 ingressos duplos para a festa Macula, que gentilmente nos convidou para fazer uma gracinha no Cine Glória, dia 6 de junho, sábado, agora, mais uma edição da festa, que acontece mensalmente. Basta mandar um e-mail para onde? JB dizendo, quero ir a Macula, quero ir aos Catalites ou quero ir aos Seletores no Estúdio SP, na Rua Augusta, em São Paulo. oifm.com.br, seleciona Fale Conosco, marca Rio de Janeiro, diz o nome da promoção e participa. Nome e telefone de preferência, né? Exatamente, nome completo. JB, você como gestor de gentileza e boas maneiras, a minha gripe tá muito grosseira no ar, cara? Não. Posso seguir? Vamos nessa. Rory Gallagher. Hello, ladies and gentlemen, Rory Gallagher. Já foi a Bolívia de um dia ouvindo Rory Gallagher? Não. Não, né? Também não. Mas vamos agora, né? Au, au, au. JB, sabia que o Rory Gallagher foi um dos 250 guitarristas imaginados pelos Stones para o lugar do Brian Jones? Claro, claro. E lembrando, a promoção Miles Davis no ar. Terça-feira a gente volta com outra perguntinha. A de hoje é: qual similar, em termos de referência e importância no Brasil, de um instrumentista brasileiro, similar a Miles Davis lá nos States? Manda pra onde, JB? oifm.com.br, fale conosco, clica Rio de Janeiro e vamos nessa. Vamos nessa, Bolívia, com Rory Gallagher ao fundo? Partiu! Aperta aí, bonitão. Oi, rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine, eu também tô ligado no Ronca, o Maurício Valadares. Aí, Valadares. Quer pedir uma música para tocar no Ronca Ronca? Então pegue agora o seu Oi, envie uma mensagem de texto com Fale Ronca mais o seu pedido para o número 939 e ajude a fazer a desorientação tomar conta da Oi FM. Ronquinha, 2 horas, especial Rory Gallagher, hein, JB, o que você acha? Quando é? Vamos agendar? JB, quem apareceu por aí? Ninguém menos que Rony Uliana. O Rony. Exatamente. O Rony. O que diz a criança? Ele esclarece que ele é ele, diz que é professor de informática, manda uma foto dele aqui, espetacular, de óculos escuros, e diz que o duelo de cegos é algo muito excitante, que chega a prender o fôlego. Primeiro festival da bengalada, né? Esse disco é gravado na cidade dele, em Dublin. Terça-feira passada, nós abrimos o programa com 20 minutos voltados ao Madness e falamos do Madstock, o evento anual onde a banda se reúne com sua gigantesca torcida e com outras atrações, como Gregory Isaacs. Um monte de gente está no Madstock, que acontece dia 17 de julho. E por conta dessa indicação do show do Madness, muita gente durante a semana pediu que a gente desse uma passada, tem tempo que a gente não faz isso, em alguns shows interessantes que acontecem lá por fora, mais exatamente no Reino Unido, de pessoas que a gente julga fora da pista, fora da atividade, e que realmente não largam o osso. Tipo Roger McGuinn, sócio fundador do Bird, se apresenta por lá. Little Feat. Olha que coincidência. Jim Cobb, que se apresentou em São Paulo, o Kind of Blue, 50 anos do Kind of Blue do Miles Davis, também tocando em Londres no dia 17 de setembro. Blockheads, a banda que acompanhava Ian Dury, que nós falamos terça-feira passada. John Mayer, que volta e meia está por aqui. Wishbone Ash. Mega evento do Fairport Convention, que acontece nos dias 13, 14 e 15 de agosto, com muitos convidados. Steve Winwood, Buzzcocks, Richard Thompson. O que mais? O que não falta é show por lá interessante. O que mais? Johnny Winter. Olha o outro. Madstock aqui, Madness Pogues. Gregory Isaacs. Della Soul tocando no Jazz Café com Prince Buster, The Beat. Talib Kweli. Mulato Astaque, que nós temos mostrado. Oasis, que esteve aqui recentemente. Que dia hoje? 2. Oasis toca dia 12. Em Cardiff, 12 de junho. E totalmente sold out no estádio Wembley. 3 datas do Oasis em Londres no estádio Wembley, mano. Brincadeira, não? Marca aí, JB, o especial Harry Gala. Marca logo aí, o quê? Terça-feira que vem, dia 9. Fechou? Essa Mojo traz uma edição, uma sessão muito grande de crítica de disco, apresentação, reedição, enfim. É uma revista, a gente sempre fala dela aqui, muito informativa, e os caras vão realmente na parte funda da piscina. E dando uma olhada rápida exatamente nessa sessão de lançamentos e relançamentos, eu tenho a impressão que apenas um disco tem a cotação máxima de 5 estrelas. E olha que eles falam de muita gente bacana, sobretudo na área de reedição, de clássicos como hoje em dia a gente tem. Em 2009 a gente dá de cara com 40 anos de discos fundamentais na música planetária. Mas numa rápida observação, apenas um disco, exatamente numa edição, uma reedição dessas, lançada agora, tem a cotação máxima de 5 estrelas. Quer saber qual é, JB? Manda aí. Tem lencinho aí, caixinha de papel, essas coisas? Não. Não? Vai na camisa mesmo. Eita. You'll be my love. You'll be my love. You'll be my sky. Above, you'll be my light, you'll be my light, you'll be my day and night, you'll be mine tonight. Ronca, ronca. Identificou, JB? Eu botei uma música que não é tão conhecida. O tal disco Reedição, que recebeu 5 estrelas. Maravilha. Quer partir pra grosseria? Vamos. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the wind. The rain's new, honka, honka, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Sentiu a grosseria, JB? Maravilha. O gato Estevão, maluco. Didil tá subindo pelas paredes da UFM com o gato Estevão. Ô, JB... Você como gestor ligado à programação da UFM, por que não toca Gato Estevão na programação da rádio, cara? Grande pergunta, hein? Capitão Pimenteira, tá ouvindo a gente hoje? Nessa época, quem circulava com o Gato Estevão, um pouquinho mais pra trás, tocando flautinha, aquele clima, né? Flautinha. É o nosso ídolo Pedro Gabriel, Peter Gabriel do Gênesis. É mole, cara. Teaser and the Firecat, clássico absoluto do Gato Estevão. Aliás, JB, a UFM poderia alavancar, formatar e brifar um projeto The Cats, Cat Power e Cat Stevens, gravando junto a chancela. Oi, Fê, o que você acha? O Rick tá rindo de tudo, cara. Maravilha. Tá, é muita felicidade. Vamos falar das promoções? Vamos nessa. Júlio, dá uma fechadinha que eu vou dar uma torcida forte aqui agora. O bagulho tá neurótico, cara. I won't have to talk. 5 ingressos duplos para Seletores de Frequência com a turma de Amsterdã, abrindo o show no Estúdio SP, sábado, dia 6, 5 duplos. 2 duplos para Scatterlight, sexta-feira, no Circo Voador. E 6 duplos para a Festa Macula, 100% música africana, no Cine Glória, sábado, dia 6 de junho, com participação do Ronquinha, na mesa de gracinha. Basta mandar um e-mail dizendo: eu quero os Scatterlights, eu quero os Seletores, eu quero uma Macula. Manda para onde, JB? oifm.com.br. Lá em cima à direita, clica no Fale Conosco. Depois, lá embaixo, marca Rio de Janeiro. Coloca seu nome completo, de preferência com telefone. Isso. E-mail bonitinho, diz a promoção e vamos nessa. É. Novidade fresquíssima, hein? Já que falamos de Amsterdã. Continuar rodando, eu vou quebrar a cara, eu vou morrer passado, eu me trabalho. Aí ao fundo, novíssima banda holandesa, intitulada The Wolf. É um vinil com um som 100% grosseiro. Que JB foi trazido para o Ronquinha pela Márcia W., a nossa representante junto à monarquia holandesa. Ouvinte sinistra de toda terça-feira lá do outro lado da poça. Hein? Que maravilha, hein? É, meu amigo. Tá curtindo, Juju? Porra. W, você é responsável por isso. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em oifm.com.br. No ar ainda, e terça-feira que vem também, a promoção Miles Davis, Kind of Blue. CD duplo e DVD. A quem participar do programa de hoje, pela perguntinha de hoje, terça-feira que vem será outra perguntinha. A perguntinha de hoje é: qual similar brasileiro em relação à importância e à referência que Miles Davis teve lá? Qual instrumentista brazuca com a mesma importância por aqui? Manda pra onde, JB? oifm.com.br, seleciona Fale Conosco, marca lá embaixo Rio de Janeiro, preenche tudo e fala com a gente. É. O que mais, JB? Maurício, a capa desse vinil é um negócio de maluco, hein? Espetá. E tá lá no Tico, né? É verdade, tá lá. Tá espetacular. Lá. Rapaz, Antunes de Jesus, direto de Nova Lima, Minas Gerais, marcando presença. O Francisco Gomes Martins, direto de Fortaleza, tá dizendo que tá chovendo demais por lá. Aproveitar também, já que a gente saiu aqui das fronteiras cariocas, e mandar um abraço para o nosso ouvinte Paulo, de Ribeirão Preto, ou como preferem os habitantes de lá, Rebelião Preto. Vamos sair desse disco fresquinho a um outro lançado há bastante tempo atrás. Uma banda que deixou saudade. Bem-vindos todos a um novo esquema, esquema novo de verdade, a novidade que vem da rua. E como a força da gravidade traz de volta os astronautas do mundo da lua. Quem é que sabe me dizer por que a MPB não é mais o que foi? Virou conversa pra boi dormir. Mundialmente popular em São Tomé das Letras, mal a ilumia, mas deixa estar o professor na antena. Daqui pra tocar fogo na panela e ver o milho pipocar. Você entrar no som e dançar. Na sala o som rolando pesado e eu aqui pelado com uma garrafa de uísque escocês. Eu guardei um pouco pra vocês. O professor Antena ataca outra vez. Professor Antena ataca outra vez. Professor Antena ataca outra vez. Ronca, ronca. O professor Antena é como o MacGyver, não. Sente raiva, arranja solução. Solução, sim, solução pra mim. Alô, Tim. E um veloz veloso, aquele no tempo não alcance todo mundo mais. Que como Gil, quando canta o povo dança. O povo dança. Deixe de ser tão branco, jogue fora esse tamanco. Corte o rabo de cavalo e queime todos os seus poços do Che Guevara. Caia na farra, venha chacoalhar o rabo e balançar o esqueleto. Pode dançar de qualquer jeito, não tem problema, esse é o som do Professor Antena. Diversão garantida, seu dinheiro de volta. Contrate uma escolta pra se proteger do verbo maquinado, estilo turbinado. As minhas rimas são mais ricas que o sultão do Brunei. O meu ritmo rei é cabuloso. Mas não tenha medo, eu vou contar um segredo. Professor Antena não é um, é seis. Aperte o cinto que o piloto sumiu. O Professor Antena explode a cera do ouvido como um torpedo lançado. De um submarino sou. Gostamos de Benja, mas também de De La Soul. Delicioso como um Big Mac, o negócio é que nós cuidamos dos negócios. Jazz, reggae, hip hop, soul, funk, heavy metal, samba, escambau. Quando subimos no palco, os otários passam mal. Mas não tenha receio, eu semeio sua mente como um campo de centeio. Venha se juntar a nós nesta festa esbórnia tão venusta. E se você achou o meu vocabulário um pouco velho, consulte o Aurélio. Câmbio desligo. Oi, FM. Querer que eu ganhe também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. Até porque é um dinheiro público. Não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem se você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Esse disco do Professor Antena foi lançado em janeiro, foi gravado em janeiro de 94. Tem 15 aninhos de vida. E olha a participação que existe nessa faixa. Vai demorar um pouquinho para entrar. JB, o que diz a nossa torcida? Rapaz, é muita participação para as promoções, cara. É muita coisa. Não. Tô até perdido aqui. Perde não, cara. A rédea tá contigo aí, maluco. Tô igual o Botafogo, só perdendo. De correr quando eu chegar no inferno, abotoando o meu terno de pinho. E você sabe que eu não vou sozinho. Por que, cara? Eu não fiz nada. Não, eu te conheço, você é o quê? Já entrou. Vou arranjar pra você um paletó de madeira. Essa é a minha maneira de te agradecer. A indesejada da gente com capuz e a força está atrás de você. Não seja bobo, malandro, ela não é comunista e tem seu nome na lista. Pode chamar um taxidermista. Aí, ele é uma fritada. Leve uma vida correta, uma vida carinhosa. Ronca, ronca. Fazendo confronto entre o otário e o malandro. Mas como é que você arrumou essa grana toda? Não, eu meti. Sou oriundo de Portugal. Dele uma. Enganei, meti dois dedos no bolso dele e puxei a grana toda dele. Era escudo, rapaz. A gente paga tudo com escudo português. Escudo português. Não acelere na curva e vai te. Moringueira da Silva. Dentro do porta-luva. Dessa vez a sua máquina não vai te ajudar. Seja. Aproveitando essa onda, a JB está preparado para uma emoção muito forte. Eu acho que sim. O vozinho acho que não vai chegar até meia-noite, não, hein? Andy, você que é um gestor para assuntos de garganta. Falta você. Ai, só você não vê. Na minha vida falta você. Nos meus olhos está faltando a luz do seu olhar. No meu peito está morando uma saudade em seu lugar. Ai, só você não vê. Na minha vida falta você. Escute meu lamento sob a forma de canção. Lamento sim e é de coração. Lamento sim e é de coração. Essa é a primeira incursão na cena musical de Miltinho, nosso ídolo. Um dos principais cantores brasileiros de todos os tempos. É a banda do Djalma Ferreira, uma banda de baile. E recentemente o Cassim me contou que se não fosse o Miltinho, a Orquestra Imperial não existiria. Porque o Miltinho representa essa época na música brasileira, essa sonoridade, foi o que inspirou a rapaziada a montar a Orquestra Imperial. E a ideia da turma, da orquestra, era ter o Miltinho como à frente da orquestra, mas não rolou uma afinação, seguiu com o formato, né, que ele tão bem representou nos anos 50 e 60, mas ele continua por aí, super ativo. Ai, só você não vê, na minha vida falta você. JB, você que é um camarada 120% conectado nas informações, alguma última notícia lá do acidente do avião da Air France? Não, rapaz, continuamos na merma. Qual é a merma? A merma. Não acharam nada? Não se sabe de nada. Acharam uns pedaços, uma poltrona, é isso, viu? Situação sinistra, né, maluco? Bizarra, né? É um negócio assim, de parar e falar assim, vem cá, é isso mesmo? Acontece esse tipo de coisa ainda? Jumboteco, por exemplo. Vai alto pra dedéu. Vai. Tá rindo, cara? Porra, já tá bem. Lamento se é de coração. Jumboteco, sobe pra caramba, vai fundo, dá cambalhota, teto solar arriado, aquela sensação de liberdade nos cornos forte. Tem a vinheta aí, Gil? Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Porra, Dio, espetacular. Põe de novo, põe de novo. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Isso. Atenção, largaram. Jumboteco, que é pior que o avião lá do Joe Cocker, Mad Dogs and the Englishman. Caindo aos pedaços, levanta caco pra tudo quanto é lado quando sai da terra. Bate raio, bate urubu, pedra, bala perdida, não acontece nada. Aí sobe a última geração da aviação e acontece um negócio desse, mano. E aí o que vai acontecer? Ninguém vai começar a meter o dedo em outras histórias. Se é que já não meteram e puxaram do fundo um outro voo, um voo da Varig, que ia pro Japão. Volta e meia a gente fala disso aqui. Tá ligado, Júlio? Que sumiu no Pacífico. Até hoje não existe, né, uma resposta em relação a esse voo da Varig. E que o tempo foi passando, nós já comentamos isso. Nunca chegou um programa de televisão, um jornal, que eu saiba. Provavelmente já aconteceu e eu, como sempre, estou boiando na história. Que esse avião teria sido devidamente pulverizado pela então União Soviética, porque carregaria um MiG para a Europa. E a turma lá do Putin, é Putin o nome do cara? É isso aí. Como é o nome da criança? É isso aí mesmo. Teve informação e pulverizou o cargueiro da Varig, que era pilotado pelo mesmo cidadão que levava as rédeas curtas do voo de Orly, também em Paris, em 73, mas isso a gente não fala não, senão eu choro. Enfim, vamos nos solidarizar com as pessoas, falando em francês alguma coisa? Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Entre nous, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner. Oi, FM. Ronca, ronca. Your heart, I

Ronca, ronca. Ronca, ronca. Scata Lights, finalmente no Rio de Janeiro. Sexta-feira no Circo Voador. Já passaram por várias cidades e outras vindas. Juju, pega a paradinha que caiu aí, o bagulhinho. Obrigado. Última chamada das promoções, JB. Molezinha, oifm.com.br. Fale conosco, marca Rio de Janeiro e fala com a gente. É, antes da gente falar a última chamadinha da promoção, nós ouvimos ainda agora o Morrissey. E nessa mojo veio uma informação que eu não tinha percebido no encarte do disco, muito interessante nessa música aqui, ó. JB, sabe quem toca guitarra nessa música aqui? Vê se você identifica a pegada da criança. Ronca, ronca. Sentiu, JB? Maravilha, hein? O final é grosseria total, só. Aqui, ó. Ronca, ronca. Jeff Unha Preta Beck, Jeff Beck, maluco. Tá bom, não? Maravilha, hein? Ó. Black Cloud é o nome da música. É o último disco do Morrissey lançado no Brasil. Como o disco nós mostramos mais cedo, do Van Morrison, também lançado no Brasil, o Astro Weeks. Tu ri, né, Diego? Quantos minutos pra acabar o milho com a babipoca? 6? Então, já também dá pra última lambida na promoção? Vamos lá? Miles Davis, saideira total do programa de hoje. Qual músico brasileiro, instrumentista brasileiro, que tem a mesma importância do Miles Davis lá? E aí você diga onde você quer se divertir. No fim de semana, no sábado, dia 6, seletores de frequência, 5 duplos no estúdio SP. Catalytes, que nós ouvimos ainda agora, sexta-feira no Circulador, dia 5, 2 duplos. E 6 duplos para a festa 100% Grosseria Africana Macula, onde o Ronca Ronca vai fazer uma gracinha, sábado, dia 6, no Cine Glória. Manda para onde na saideira? oifm.com.br, fale conosco, Rio de Janeiro. Depois que o Bob Dylan lançou seu último disco numa terça-feira para deixar a nossa audiência bem feliz, virou uma moda, né, JB? Então um monte de gente ligada ao Ronca Ronca está com a mesma ideia. Hoje, lançamento oficial do novo disco de Elvis Costello. Ever passing away before our eyes. A gente agradece ao cidadão. No site dele você já pode ouvir o disco, gravado em 3 dias em Nashville, com a produção do T-Bone Burnett, com quem ele já trabalhou várias vezes. T-Bone Burnett, um músico de primeiríssimo time, produziu o último de Robert Plant, com aquela fofinha cantando. E a excursão do Elvis Costello em cima desse disco começa terça-feira que vem, também em homenagem ao Ronca Ronca. JB, tá chato isso, hein, cara? Agradecer a quem sintonizou a OFM, a quem participou, a quem sintonizou e não pôde participar. Terça-feira que vem a gente volta com mais uma perguntinha da promoção Miles Davis, 10 edições especiais, 50 anos de Kind of Blue, CD duplo e DVD. A gente espera até terça-feira que vem fazer um novo contato com o Nandão, completamente desaparecido no Quênia. Tirando onda, radio showman. É, JB. Mas que comédia, né, cara? Mais alguma informação de última hora, JB? Rapaz, fechando a tampa aqui, eu quase caí da cadeira. A Geraldine Silva me chama de boneco, pede Piaf, que você já tocou, mostrando, e diz que eu tô mandando bem. É, isso é... uma homenagem. Essa é uma ideia comum à nossa audiência, né, JB? Aliás... vamos agradecer publicamente a Dil Dil, essa lenda da radiodifusão, que terça-feira passada, depois da sua picadura de abelha, você foi obrigado a deixar a nave no ar, né? Tomou um raio por dentro da lata. Grande Dil! E vazou, Dil Dil, segurou a peteca aqui de forma linda. Toca aqui, Dil Dil. Aperta os ossos, maluco. Meia-noite em ponto. Beijinho, obrigado, bye bye. Terça-feira a gente volta. Não deixe de participar durante a semana. A sua participação é fundamental para o Jumboteco subir, tomar raio por dentro dos cornos, dar cambalhota, pirueta e não acontecer nada, maluco. Bye bye, tchau. Juca, um beijo. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.